curva esquerda, perfil de saída Puca, Tupãs Boa, Gemo, Caju. Transponder 5511, controle 120.8. Qualidade Recife, 490, decora 90, curva esquerda, Puca, Pós Gemo, Caju. 5511, transponder, controle 108, igual 1790. Protegimento correto, reporta, proteção na posição remota 13. Vai reportar pronto. 00, vai chamar torre 118.95. O farol está bom, com curvas à direita, aguardando instruções para cruzamento da final. Pois não, autorizando, esperando a autorização para ingresso na final da 10, Olimpo 08. Afirmativo, farol com curva direita, aguarda a autorização. Torre Salvador, bom dia, 6200. Chinem 6200, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, deixa Chinem 6200. Uno 162, no solo às 4.6, direita, 1-2-1 no solo. Direita, 1-2-1-1, com 1-1-1-6-2. Quem está chamando o solo aí, está chamando a frequência do solo. Chinem 6200, informa o BV da Força Aérea, efetuando esperas à sua direita, 93 com a sua aproximação. Autorizado pouso 10, vento 130 graus, 9 nós. O Chinem 6200, ciência de tráfego, livre do pouso 10. Os 08 está presente, autorizado ingressar sinal no 0, aguardando o seu esposo, Olimpo 08. Está ingressando a sinal da 10, 08, aguardando o seu esposo. Papai Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Papai Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Notificado de Sierra Índia, Coenja, Elixia, para Ribeiro Star, Serra Juliette, São Vedegano. Romeu 44, que é o meu único, alocado 01, 16. Vicente, o ajuste do altímetro no 014, está livre para Ribeiro Star. Já tem um helicóptero com estimado 1505. Aquela localidade é 500 pés também. O rebote nacional para pouso, Roberto Cabral. Ok, da ciência do braço do Brasil de Arcea. Está transmitindo para pouso, Roberto Cabral. Olimpos 019, estado pouso autorizado. Pista... Correção, continue aproximação, aguarde pista livre, Olimpos 08. 08, na aproximação, aguardando pista livre. Agora pista liberada, pouso autorizado. Pista no 0, vento 120 graus com 09 nós, Olimpo 08. Teve pouso, vento de 120 com 09 grato. Uno 556, confirme se visual com o P3 da Força Aérea, agora curta final, pista no 0. afirmo 556. Polo 556, após a passagem do tráfego que pousa, a linha mantém texto no 0 na 556. Na 0 na final e mantém. Hoje na 6200, próximo ajudante. Bom dia, gol 962, passa 260 para 150. Bom dia, gol 1962, chega da Maire, deixa para o nível 050. 050, possibilidade de apresente de ITAP? Tem uma de ITAP para o 50962. Autorizado ITAP, 962. Obrigado, Olimpo 08. Libera a próxima à direita, senhor. Taxiway Echo. E táxi via Alfa, me chame de novo na Delta para o cruzamento da 1028. Via Alfa e vai chamar na Delta. Ok, sem problema, sente. Tá pronto, 556. 056, mantenha a posição. Mantenha, 556. Tem, puxa e pega o estacionamento. Confirme. Eu vou no 790, puxa o estacionamento. Aguarde um minuto no 790. Torre informa, pássaro na pista, aguardando uma varredura. Reduza para 250 nós, na proa de TAP. Pode fazer a velocidade e reduzir mais próximo? Tá livre. Ok, graças. O 556 livre, decolagem pista no zero. O vento agora de 130 graus com 099. Esse é o decolagem na 10. Confirme. Bomba 3-2, aguarda só um minuto, Copa. 08 está no táxi, está no táxi do sistema. É, em seguida, ele está acontecendo, ele recebe ainda o transponder. No transponder não mais se recebe, 08. Para tu. Está avisado. confirmado pro Golan 790 iniciar? Negativo, a pista 90 é impraticável devido a um pássaro na pista. Certo. Pote militar ou estacionar frequência livre, senhor. Bom descanso, limpo 08. Agradeço a coordenação de todos vocês e ao apoio de livre frequência. Grato. O 556 decolado ao 55. Chama agora o controle Salvador em 120 decimal 8, bom voo. Salvador 08, obrigado. Controle Salvador com o 556 decolado. Poderia iniciar o taxa agora na posição a retirada do passo? Negativo, aguarda só um minutinho. É, qual que é a taxa dela de impedimento? Solo copiou o Gol 790. O Gol 790 aguarda e instruções para prosseguir com o pushback. Aguarda, mantenha a posição e aguarda. É, vou aguardar. Vou saber se há impedimento de taxiar até a posição e aguardar a retirada do passo na posição. Fica sujeito à liberação. Vai ficar acionado lá até que a pista seja liberada. Não tem nenhum problema. Então tá livre na remota no 3, chame táxi. Chamara. Autorizado para o Chibec, mas não foi traçado, sequência 2 de 1 na pista 10. Bom dia, Azul 4076, chega da Mar e deixa para o nível 060. Papa Uniform Serra Eco Hotel, Salvador Bocega. Uniform Serra Eco Hotel, ajuste do altímetro 014, por da rotatória. Acione o código 0125 e confirme pessoas a bordo. Ente reporte rotatório visual com campo, Serra Eco Hotel. Bravo Serra Serra, frequência livre para coordenação. Correto. Romeu Bravo Oscar, frequência livre coordenação. Começa Bravo, frequência livre, já. Sou 962, pista liberada, após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 013, reporte localizador pista 10. Após ITAP, 2000 pés, reporta 12, eu reporte estabilidade, 9 de setembro. Bomba 3-2, correto, chama todo o parte militar. Também, 5-5-0, bomba 3-2. Afirmo, reporte pronto táxi. Para o táxi, voo 9790, 1909, 35 Natal. Confirmação POB, o voo 7190? 7190. Autorizado o táxi via Índia, ponto espera, turno noite, decimal 95. Ajuste no 094, como que a pista já está operando normalmente? Salvador, boa tarde, 3604, boa tarde, chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, descendo 0300. Azul 4076, via chegada Mari, desça agora para 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador de 10. Via, 2000, chamará o localizador de 10. Trono 44, autorizado Salvador, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, Peso 21, após Utiger, estante conforme, nível 360, saída Arbor, após a posição Elefa, decolada 1-0, com curva direita, 532, código 1208, controle. Autorizado com 15360, via Presulo 21, escola Pedra Porto, atenção elétrica, curva direita, pode falar, 532, transponder 208, pode Browns com 09, nós. A linha decola no 0, agora 790. Escuta aí no 556? Eu ia manter ainda. Vai manter. Coordenada Binésio. Binésio. Zero. Chama o centro Recife 1251. Alternado 13325. Solicite direto ao centro. Bom voo. Obrigado, 1251. No 790, decolado ao 04. Chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. Obrigado, 790 chamará. Bom, Controle Salvador, Gol no 790. Estou na 62, livre elétrico, chame torre 118, decimal 95. Estou 18895, grato, até mais. Controle Salvador, Gol 790. Bom, 790, contato radar, sai da PUCA, suba o 410. Sai da PUCA, suba para o 410, Gol no 790. Papai Juliette Papá, autorizado Sierra November Indian Charlie, via DCT, rota do plano de voo, nível 120, saída MOMA, pós direto. Decolando da 107 com curva esquerda, o transponder após a gente confirma e o controle está operando na frequência 1208. Torre 1895. 1895, vai para a e descer via rota do plano de voo. O nível é 120. Bom dia. A saída, MOMA pós direto, decolando da 107 com curva esquerda. O transponder a gente paga depois e o controle 1208. Confirma teu B IPAT, por gentileza. Está travado. Polo 962, pouso autorizado, pista no zero, vento de 130 graus com 09 nós. Ele pouso no zero, vou o 902. Está livre, desvio 407 m, ponte localizador, livre, ele é. Tá, melhor pra gente. Essa é livre, ele é. Bomba 32, táxi aprovado, chama no hotel, a torre em 118, decimal 95. Táxi até o hotel, chama na torre, sem dúvida, você chama no hotel. Ajuste padrão, bomba 32. Ajuste padrão, bomba 32. Torre Salvador, Papai Uniforme, Sierra, até o final, 4 milhas no 7. Pouso autorizado, pista no 7, Papai Uniforme, Sierra, Eco, até o vento no 20 graus, 09 nós. Ciente, livre pouso, Sierra, até o final. Rumba 32, na linha e mantém a partir da interseção hotel, pista 10, Rumba 32. Mantém a partir do hotel, Rumba 32. Gol no 962, no solo aos 09. Primeira pista, próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Gol no 1, obrigado, gol no 962. Aguarda só um minuto, papai, Juliette, papá. A torre de Salvador? Solo, gol no 962, livrando na Fox no pescoço. Gol no 962, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, gol no 962. Após o snap 10 para 2 3, negando 0 3, 3 0 4. Interceptar o LS é um capavista, azul 4076. Azul 4076, Líder LS, chama em torre 11895. 1895. Tá livre, táxi, papá Juliette, papá, chama a intercessão. Paulo, Salvador, boa tarde, está 6213, informação Alfa, portão 11, para autorização, galera. 6213, autorizado. Serra Bravo, Golf Lima, Golpe P November 857, moço, restante conforme. Nível 360, saída da EL, Leda, após boa posição em Rumi. Decola da 10 com curva à direita, o código 5520 e o controle 1208. 76. Uso desse, 476. Pumba, 32, decolado ao Zuno 0. Chame agora o controle de Salvador, frequência 1220.8, senhor bom voo. Salvador 208, obrigado. Boa tarde. Companhia de forma Sierra Eco Hotel no solo ao Zuno 1. Chame ele na pista, senhor. Vai aguardar o Juliette para poder passar essa gata. Muito bem, então, Papai Romeu, Papai Juliette, Papai, ingressa na pista, linha, chama pronto para decolagem, Papai Juliette, Papai. Azul 41440 3, livre. Chame pronto o táxi. Livre, puxa, para o táxi azul 4144. 3, 2. Gente, estacionar frequência livre, senhor, bom descanso. Sierra Eco Hotel, somente me confirme, basta? Basta, copiado. Mais meio minuto, senhor. Controle da 3604, como é que você está voando a coisa de cima aqui de acertar com a passagem? Mas eu peço salida de Zil, autorizado em LS, reporte estabilizado na final. Autorizado de Zil, reporte na final, tá? 3604, está voando cima. 1790, chama o centro Recife em 12545, opera 1285. 12545 e 12685, voo 1790. Juliette Papá, atento à exterior turbulência do Eco 190, acabando de cruzar a pista 17. Você tem livre decolagem em pista 17, vento 130 graus com 109. Quatro zero sete meia no solo aos 1-3, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 1-2-1-1, senhor. Direita, 2-1. Solo gol 864, com a informação básica para cópia, Marcelo. Voo 1864, autorizado Serra Bravo Mike Oscar, via Conde, eu peso 1-7 horário, restante conforme rota. Nível 350, saída Puca, Jama, Aracaju. Código 5546 e o controle 1208. Meu pé, e chama agora o controle em 1-2-0-8, senhor. Gente, o Papá Juliette Papá manterá pro até 2.000 pés, chamando o controle 1-2-0-8, Papá Juliette Papá. Alô. Pronto, 05864. Chamando, já chamarei. Paulo, bom dia, azul 4076, azul 4076, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte. Já dou azul 2743. Controle Salvador, boa tarde. O Papá Juliette, Papá decolado, na sua escuta. Boa tarde, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Contato radar. Mantenha a proa de decolagem até passar 2 mil pés, após a esquerda, viva extensão direta, nível 120. Ente, mantendo proa até 2 mil pés, após esquerda, livre ao destino e ascensão para o nível 20, correto? Certo. Controle Salvador, 3206, boa tarde. E 04 também torre, na frequência no 8, decimal 95. Torre no 8, decimal 95, são 3604. 3206 via chegada Mari, desce ao 050. 050 via Mari, são 3206. Ponto no pulo, portal 5, para o posicionamento. GLS, senhor Aldo Voo no 864. Aguardo 864. Pistão no 021, no 0 grau, 099, stand 3604. Voo autorizado 010, tem de pouso baixado e travado, stand 3604. Controle o Papá Juliette Papá, já curvando à direita, atingiu 2000, comprou a direta ao destino e ascensão para o 120. Estou pela esquerda, na saída Momo, subindo direto para 120. É, tudo bem, vou retornar aqui para a direita, mas na presente, tinha entendido para a esquerda, tinha entendido direita, direto ao destino. Deu errado, esquerda, saída Momo, subindo para 120. Já curvando à esquerda, a Momo 120, Papá Juliette Papá. Que é 864. Solo 08, chame agora Solo 121 no chão. Solo 121, está 3604. Eco. Confirme. Está 3604, levou a pista via Eco. Está 3604, Alfa, reporte Eco 2. Taxi Alfa, reporte Eco 2, está 3604. Seu portão será o 05, aguardando. Ok, thank you. Confirmando, seu portão será o 09. O mantente da Juliette, o TAN 3604, após o Gol, o 737-800 da Gol completar o pushback no 05, ingressa o portão 09. Após o pushback do Gol, ingresso portão 9, né? 3604. 1864 na escuta do solo. Na escuta. Após o completar o pushback, vai dar passagem ao Airbus 319 da TAM. Ciente, 864, você vai recuar um pouco mais a aeronave. Guarda azul, patrono 44. Azul 2743 está estabilizado. Azul 2743, VBLS, Chime Torre 118, decimal 95. 1895, uma boa tarde. Sou 3216, via Mares, desça para 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador de São 0. Via Mares, 1013, reporta no localizador. Boa tarde, tráfego avistado, ajuste no 013, ajuste padrão, reduza para a mínima de aproximação, senhor, e aguarde autorização de pouso 2743. Ciente, está reduzindo, aguardando autorização 2743. Azul 4144, livre decolagem em pistão no 0, vento no 20 graus, 099. Livre decolagem, pistão no 0, azul 4144. Afirmo 4144, o controle nos solicitou que o senhor está restrito ao nível 050 até 30 milhas. 050 até 30 milhas, azul 4144. 1-3-3. Gente. O voo 1864, autorizado até o ponto de espera da pistola no 0, torre no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, autorizado até o ponto de espera da no 0, chamando a 1895, 2743, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus com 08 nós. Pouso autorizado no 0, 2743, tá com o trem checado. Azul 4144, decolado agora aos 22. Só retificando, senhor, está restrito ao nível 050 até 20 milhas, ok? 20 milhas, chame agora o controle de Salvador em 120 decimal 8, bom voo, senhor. Restrito 050 até 20 milhas, chama o controle 120 decimal 8, azul 4144. Azul 4144, cruza 1200 para 5000. Sente, inicialmente suba para o 050, 4144, na saída árvore. Restrito 050, saída Árvore Azul 4144. São Salvador, Gol 864, ponto de espera visual com a aeronave nacional. Da presente, proa de Campina Grande, e logo após Natal, feliz recolha na semana. Antes da presente, qual seria a proa ideal? Azul 4144, na saída Árvore, livre ascensão 360. Saída Árvore, livre ascensão até o 360, azul 4144. Atalho Chiné 6356, chegada Mare, desça para o nível 050. 050, chegada Mare, 6356. Aproveite ao controle. Salvador, desculpa, é o 142, foi ideal para Campina Grande, é 045. Azul 2743, no solo aos 25, libera a pista próxima, interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 1. 121, 2743. Azul 2743, livrou? Na eco. Azul 2743, Alfa Kilo Pat 3, 1 Lima, posição. Alfa Kilo Pat 3 para 1 Lima, 2743. 8, decimal 95. 18,95 a torre, obrigado, senhor. Torre Salvador, bom dia, é o TAN 3206. Bom dia, TAN 3206, tráfego avistado, ajuste no 0, no 3, ajuste padrão. Continue a aproximação, aguarde pista livre, 3206. Padrão pista livre, 3206. Chame com o trem embaixo travado, tchau. Dois no meio, cheque trem. Dois no meio, travado. Três, dois no meio, pouso autorizado, pista no zero. Ventura 30 graus, com 09 nós. Reve, pouso, tá 32 no meio. 5 Lima agora, 5 Lima. 5 Lima, 5 Lima, combinado, obrigado. Quatro, decolado aos 26. Chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8. Bom voo, senhor. 108, obrigado, boa tarde, 864. Boa tarde. Estacionamento, posição posterior, pushback. Na marcha lenta, confirma. Afirma. Gente, por quanto isso que chama o táxi 62, confirmando. Por quanto isso chama pushback, 6213. Autorizado, chama pushback, isso não é 6213. Controle, Salvador, Gol 1864. Gol 1864, contato no radar, sai da Fuca, subo 350. Fuca 350, 864. Salvador, boa tarde, o Azul 9134, informação OSCE, autorização senhora Aracaju. Azul 9134, autorizado o CA Bravo Alfa Romeo, via Conde. Golf 677, o restante conforme. Nível 170, saída Conde, decola da pista 10 com curva esquerda, código 5564 e controle 1208. Caju, Conde, Golf 677, depois conforme. Nível 170, saída Conde, decola da 10 com curva esquerda, transponder 5564 e controle 1208, Azul 934. Correto, chama pronto por parte 3. 94. 3216 no solo 30, chame agora solo 1211 no chão. Nuno. Tanto 3296, Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, portão 62, está 3296. Juliette, papai, a gente mantém o nível de voo 1920. Juliette, papai, Juliette, papai, mantém o nível 120, reporte 40 milhas afastado de Salvador. Mantendo 120, reporta 40 milhas afastado, papá Juliette, papá. Alfa Romeo, novembro, Oscar Whisky, confirma intenções. C663-56, via Mare, desce agora para 2 no PES, ajuste 10 no 3, reporte localizador, sistema 0. 3 no PES, via Mare, 1013, reportarei estabilizado, localizador no 0, 10356. 132, 63 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju, 120, decimal 30, com voo. Lembro que eu vi se confirma pelo Ipátio. Gente, pressionamento, táxi, decolagem, chama de torre no 8, decimal 95, ajuste 1-0 no 3, no novembro, acho que eu vi. Chame Centro Recife, frequência 12545, alterna 2685. Recife 2545, 2685, 864. Estacionamento aprovado, chame táxi, November, Oscar Whiskey. Otan 3204, informação Oscar. 3254, identifique, chegando a mar e desça ao 050. 050, 3204. Oi, Dami, dá prazer? Calitap. Autorizado, Itap, 3204. Autorizado, Itap. Bom, obrigado. Localizador visual do 0-6356. É 356, chame torre 1-1-8-9-5. 295, 8956, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia. Azul 2926, mantendo 1-1-9-0. Ciente da informação, Oscar. 2926, vou na pro de TAP, reporte para descida, identifique. TAP, reportada para descida, o 2926 da Azul. Confirmo, é o TAM 3283, informação Oscar. 3283, autorizado. CA Bravo, Bravo Romeu, via Peso Luna 7 Malba, 7 conforme. O nível é o 360, saída Arbo, após sua posição elétrica. Decolada 190, direita, 5570 código, 1208 controle. 356. Os autorizados, pista no 0-6-6-3-5-6, obrigado. Argo, transmissão elétrica 5570, transponder 208, controle OTAN 3283. Controle o azul 2926, ponte ao descido. 2926, desça ao 0620. 0602926. 2, autorizado o táxi até o ponto de espera, turno 1895, ajuste 90-13. Pode ser possível, taxa, pode esperar, pessoal, 0-2-9-5-0-9-3-0-9-2-1-3. Então, 4089, está ciente da informação, a sua autorização de trânsito. Confirmando o azul 4089? Afirmo, senhor. Autorizado Serra Bravo Victor Tango, via Pesulu 44, nível 340, saída da El, Lida, Bidev. Decola da 190 direita, código 5576, controle 1208. Autorizado para Vitória, nível 340, apesulou 44. Da El, Leda, Bidev, 57508. Chama pronto, portão 03, o 4089 da Azul. Chame a 356, no solo aos 41, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 1-2-1, decimal 1. Rede direita na Fox, 2-1-1, chame a 6-3-5-6-6. Boa tarde, chame a 6-2-1-3, próxima pista 1-0, pronto. Boa tarde, chame a 2-1-3, autorizado a alinhar e manter a pista 1-0, chame. Alinhar e manter a pista 1-0, chame a 2-1-3. Romeu Novembro, Oscar Whisky, por gentileza confirme, pronto para decolagem? Pronto para decolagem, senhor? Novembro, Oscar Whisky, autorizado a alinhar e decolar da pistão no 7, vento de 1,30 graus com 0,9 nós. Entendo, pronto, Charame 2, 1, 3. Charame 2, 1, 3, livre decolagem, pista 1, 0. O vento é de 1, 40 graus com 0, 9 nós. Decolagem, pista 1, 0, Charame 2, 1, 3. Quatro para o localizador, curva agora à sua direita para o 060. Estou mantendo para o 060, 3004. Desça para 2000, nessa para o intercepta. 1013 no ajuste. 2013, está 3204, 60. Vem chamando o controle? Charlie, Vitor, Kilo, prossiga. Ei, Charlie, Vitor, Kilo, aguarde, vou coordenar com o centro aqui para ver se o senhor pode continuar a descer. Normalmente o senhor está muito afastado da minha área. Próximo 8, novembro ao serviço, grato. Chiné 6213, decolado aos 44. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8. 208, boa tarde, Chiné 6213. Boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Chiné 6213. Subida da El, passa a 1500, atenção 360. 213, super 360, saída da El. 3 lado 360, subida da El.